Casamento de Eugène, filha de Danglars. Em Paris, o verão de 1838 transcorria muito agradável. A cidade toda parecia mais alegre do que o normal. Danglars, o banqueiro, sentia-se particularmente feliz, pois era o dia do casamento de sua filha Eugène com o rico príncipe italiano Andrea Cavalcanti. Boa parte da elite parisiense fora convidada para o grande acontecimento. O príncipe visitara o conde de Monte Cristo alguns dias antes em sua mansão em Champs-Élysées. Senhor, disse ele, veio convidá-lo para ser meu padrinho de casamento. O senhor me tirou da miséria e apresentou-me a Danglars, de quem serei genro em breve. Enfim, o senhor é mais que um pai para mim. Meu caro, respondeu tranquilamente o conde, não fui eu quem fez tudo isso, e sim o abade Bussoni, que me pediu para recebê-lo em minha casa. Não fiz nada mais que atender ao seu pedido. Não posso aceitar o convite, por motivos que você saberá mais tarde. O jovem ficou um tanto decepcionado com a recusa do conde e perguntou, ao menos participará da festa? Claro, a cidade toda irá, afirmou com um sorriso um tanto malicioso. Andrea Cavalcanti criou coragem e perguntou, bem, no caso de meu dinheiro, Lord Wilmore disse que eu receberia 3 milhões de francos na ocasião do casamento. Pelas informações que tenho, este dinheiro está a caminho. Ótimo. Então, meu bom amigo, agora devo partir e preparar-me para o casamento, exclamou alegremente o príncipe, acenando com a mão e saindo rapidamente. Nobres, banqueiros, políticos, belas senhoras e elegantes cavalheiros apinhavam-se no grande salão de festas da mansão de Danglars, onde seria assinado o contrato de casamento de Eugène e Andrea. O clima de festa contagiou a todos que bebiam champanhe e trocavam alegres comentários entre si. Nisso, um mordomo entrou e sussurrou algumas palavras ao ouvido do banqueiro Danglars. Ele ficou pálido e caminhou rapidamente para a porta de entrada, onde estavam postados um oficial de justiça e dois policiais. Quem é o príncipe Cavalcanti? Perguntou o oficial em voz alta, ouvida por todos os presentes. O que querem com ele? Perguntou Danglars. Viemos para prendê-lo. Trata-se de um corso cujo verdadeiro nome é Benedetto. Fugiu da prisão juntamente com outro criminoso. Os dois tentaram assaltar a casa do conde de Monte Cristo, desentenderam-se e Benedetto acabou assassinando outro ladrão que se chamava Caderousse. E então, diante da elite parisiense, Benedetto, o falso príncipe André Cavalcanti, foi conduzido para a prisão por dois policiais.